on the brakes. Everybody stacks up. Now they're side by side, and it's on. Jimmy Johnson. Pessoal, chegamos ao bloco da Sprint Cup, né? Sprint Cup que eu venho falando em todos os blocos aí, eu acabei errando. Agora chegamos à Sprint Cup para falar da AAA 400 que aconteceu lá em Dover. Uma grande corrida, um grande evento da NASCAR. Parabéns à NASCAR mais uma vez, né? E Dover, como sempre, né? O Dover é interessante, porque o Dover é uma corrida muito chata. A corrida tem de tudo, e essa corrida teve de tudo, continua sequências de boas corridas da NASCAR aí, então muito boa mesmo, vale a pena assistir, quem assistiu, vale a pena assistir essa corrida aí, porque tenho certeza que vocês vão ficar de boca aberta aí, principalmente no final da corrida, como a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente aqui, não vou nem falar nada ainda. Diogo, vitória do Matt Kenseth, né? Parabéns ao Kenseth aí, vitória de número 37 na carreira, sua primeira vitória em 2016, né? Lembrando que ano passado foram 5 vitórias, então conquista aí sua primeira vitória em 2016. Eu não sei se você vai lembrar, Diogo, mas eu tava falando, eu havia falado dele no blog, no bloco não, né? Na edição passada, edição 108, que faltava um pouquinho de sorte, faltava um pouquinho das coisas acontecerem pro lado dele aí. E dessa vez aconteceu, né? As coisas aconteceram do lado dele e claro que as coisas que ele fez também, as coisas acontecer, né? Que teve muito braço no final da corrida aí, o Matt Kenseth, para segurar aquela loucura do Kyle Larson. Não, sem dúvidas. E parabéns pro Matt Kenseth, parabéns pra gente, cara. A gente apostou no Matt Kenseth em vencendo essa corrida e a gente acertou. E bom, maravilha. Legal que ele venceu. Venceu com o Tata Schmerz, você falou bem aí, segurando o ímpeto incrível do Kyle Larson, mas isso é assunto para um pouco mais pra frente. Mas o Matt Kenseth, ele apareceu bem, né, no início da corrida. Ele teve um meio de corrida ali já não tão forte. E aí, no final, ele surgiu com tudo, surgiu bem, foi uma bela vitória. O evento como um todo foi muito interessante. Você falou bem que o Dover tem corrida muito chata, uma corrida muito boa. Eu, honestamente, quando terminou ali, quando a gente tinha completado as 100 primeiras voltas, eu achei que seria uma corrida um pouco chata, até na realidade, porque vinha tudo muito calmo, tudo muito morno, meio banho-maria, sabe? Mas aí a corrida começou a virar, e enfim, teve um desfecho incrível. Foi mais uma categoria, né, a gente falou na Truck Series, mas é mais uma categoria que foi afetada pela chuva, né, ainda na sexta-feira. O Qualify também bagunçou tudo, confundiu, porque, se não me engano, foi definido também pela chuva, com o Kevin Harvick saindo na pole. Foi isso que o Diogo. O Kevin Harvick saindo pelo primeiro practice. pelo Prats, verdade. É, com o Harvick saindo na pole, mas, enfim, no final tudo funcionou muito bem. Foi uma belíssima corrida. Talvez, eu acho ali, se não há a melhor corrida do ano até aqui, mas ali no topo, porque, acho até pelo que você falou, por fato de ser Dover, né? Por fato de. Eu praticamente até falei isso no programa passado. Eu sou um cara que eu espero Dover, eu gosto de Dover, mesmo quando é aquelas corridas meio mornas, mas mesmo assim eu gosto. Eu acho que a pista mesmo, né, toda aquela questão envolvendo a pista que me anima para acompanhar. Mas somou isso, né, ao fato de a corrida em si funcionar muito bem. Então, é o que eu tô falando, para mim, se não foi a melhor corrida no ano, pode brigar como a melhor corrida do ano até aqui, mas se não foi a melhor, mas esteve ali, pau brigando, foi uma belíssima corrida, sem dúvida. Bom, segundo colocado, Kyle Larson, né, o Kyle Larson que fez uma corrida incrível, o Kyle Larson que parecia que queria vencer, que ia ser o grande dia dele, né, mas o Kyle Larson acabou terminando a corrida na segunda posição. E já vamos emendar aqui, né, o Chase Elliott, que foi o segundo colocado, que também esteve lá, os três aí. Claro que em momento algum o Chase Elliott chegou no Kansas, no Matt Kansas para lutar, perdão, o Chase Elliott chegou no Matt Kansas para lutar pela vitória, né, mas o Chase Elliott estava ali cutucando o Kyle Larson, né, o jogo, que foi o grande destaque aí no final da corrida, na parte final, na hora da verdade, nas últimas 40, 20 voltas aí, né, que tivemos aí essa luta muito bonita aí, e foi, eu torci muito para não ter nenhuma bandeira amarela, porque o pega tava legal, né, Diogo? Tava legal demais, e o Neil Lawson é um cara que ele é bem agressivo, e ele sabe a medida de ser agressivo, ele não se perde, você vê ele até com o carro deslizando, mas assim, atacando, né, brigando, indo forte mesmo. Então, eu gosto de ver o Larson guiar, né, a maneira como ele é aguerrido. E, cara, o Kansas venceu, ótimo, parabéns. Eu realmente estou super feliz. A gente vinha batendo nessa tecla nos últimos programas. O Kansas vem correndo bem. Os resultados não mostram, mas ele vem bem. Ele vem tendo problemas com acidentes, com o carro, o que seja, mas ele vem andando bem. Precisava que algo encaixasse, né? Dessa vez encaixou e ele conseguiu essa vitória, mas para mim, o piloto da corrida foi o Kyle Larson. Foi o Kyle Larson principalmente pelo fato que eu não esperava isso. Eu realmente não esperava. Ok, se você vê número, você vai começar, digamos assim, a entender. Dover é a pista que o Kyle Larson mais tem top 10, top 10 na Sprint Cup. Daí você já, entendeu? Já fica assim. No ano passado, se não me engano, no ano passado o Kyle Larson foi terceiro colocado nessa prova. Ou melhor, em uma das provas de Dover. Então, terceiro colocado, quinto colocado, enfim, foi um top 5, se não me engano, em uma dessas provas de Dover. Então, assim, ele tem um bom retrospecto nesse oval. Mas, mesmo com tudo isso, e eu já sabia tudo isso antes de começar a corrida, mas mesmo com tudo isso, eu não esperava ver ele tão forte. Porque ele não foi forte só no final, ou só em pontos específicos. Ele foi forte toda a corrida. Ele chegou logo no início da corrida, ele teve até uns probleminhas e chegou até a ficar uma volta atrás do líder. Mas ele recupera isso e ele começa a subir de uma forma absurda. E lá para metade da corrida, até antes, ele já está no topo. E ele vai brigando até o final. Lidera um monte de voltas. Ele liderou 85 voltas. Se não me engano, foi até quem mais liderou. Não vou até conferir com calma. Mas eu acho que ele foi até o piloto que mais liderou voltas. É que o Havik liderou 117. O Havik, ele pegou o início da corrida, botou embaixo do braço e falou: é meu, né? Então, é uma pena que no final ele tenha tido alguns problemas e tenha até sumido. Terminou lá para baixo, fora do top 10. Mas enfim, voltando ao Larson, ele é um tipo de situação que é até sacanagem. Se tivesse dois, digamos assim, dois troféus de vencedores, acho que não seria injusto, porque o Larson fez por merecer demais. Isso, eu realmente espero que ele continue com isso, porque se continuar em mais uma equipe bem forte, a gente tem noção do poder da Ganassi, óbvio, ninguém que não sente, mas eu acho que, pelo menos eu não espero a Ganassi brigando assim no top 2, dominando de forma incrível como o Larson fez agora em Dover. Então, o Larson chegando, o Ganassi também chegando forte, seria muito interessante, lembrando que o Larson já vem de uma performance muito boa na rodada passada, no Kansas. Só para complementar aqui, do Kyle Larson, ele foi terceiro no ano passado, tá, nessa mesma corrida aí, o Kyle Larson. Então, assim, parece que toda corrida que o Kyle Larson gosta, ele anda muito bem e ele é sempre o destaque, né, o Kyle Larson. Então, parabéns ao Kyle Larson aí pela sua vitória, pela sua forma guerreira de lutar por ela, né, não ter descansado momento algum. Eu até lembro aí no, no a parte da corrida, eu vou relembrar aqui mais ou menos aqui. Então a parte que não lembro quem que foi que tomou a liderança dele. Ele acaba até que caindo um pouco as posições. Acho que foi o Joe Logano que tomou a, não, perdão, foi o Matt Wax Jr. Tomou a liderança dele, né? O Matt Wax Jr. também que foi uma puta corrida. Também parecia que as coisas iriam dar certo para ele, iria até vencer essa corrida aí. Ou depois que esse momento aí do Matt Wax Jr. tomou a posição do Kyle Larson aí, eu achei que o Kyle Larson ia, sei lá, não ia conseguir andar mais, ia cair de posição aí, né? E ia ser tipo top 10 só. Mas não, o Kyle Larson se recuperou. Claro que teve um Big One aí que ajudou muito ele, né? Que jogou ele de top 15 pro top 5. Mas assim, as coisas acontecem de forma que precisa acontecer. E a sorte tem que estar do lado do piloto, né? Então, assim, foi uma corrida espetacular do Kyle Larson. Uma corrida que merece todos os méritos. Merece até uma medalhinha honra ao mérito aí, o Kyle Larson. Parabéns ao Kyle Larson. Parabéns também ao Chase Elliott, que também lutou e chegou para brigar com o Kyle Larson. Tipo assim, eu tô aqui, comecei esse ano, mas também sem andar, viu, rapaz? Vai devagar aí, que eu também sou bom. Então, parabéns aos três aí, né? O Kenseth por ter segurado o Kyle Larson, o Kyle Larson por tudo que ele fez, e o Chase Elliott por ter feito, né, o que ele fez aí nas últimas voltas da corrida. Casey Kane foi o quarto colocado, tá? Mas como nós estamos gravando hoje na quarta-feira, pessoal, saiu a punição do Casey Kane e foi punido, tá? Então o carro não passou na inspeção após a corrida, o carro acabou sendo punido. Ele vai perder 20 pontos aí. Claro que o resultado muda, foi continua em quarto, tá? Mas ele foi punido, o carro número 5 aí. E o Kurt Busch foi o top 5, meu amigo Diogo. Não, você falou do Truex Jr. O Truex Jr., a gente brincou, né, no quadro da Xfinity Series que eu vou pegar o Suárez, botar num saco e jogar ele na Bahia pra fazer umas coisas com ele. O Truex Jr. é o cara que vem nesse mesmo saco. Porque tem que benzer esse menino também, porque que azar incrível que esse cara tem. E vem bem, e vem forte, vem mostrando boas performances, mas sempre na hora H tem que dar alguma coisa errada para ele. É impressionante. O Casey Kane, como diria um amigo maldoso meu, não vou citar nomes, se o Casey Kane terminou no top 5 é porque tem alguma coisa de errado. Eu acho que essa já digo que eu não concordo, tá? Isso é muito maldoso. O Casey Kane vem com problemas, claro, mas não é tão extremo. Até porque já tem até um top 5 também no ano. Mas enfim, o Kurt Busch, top 5, é o primeiro carro da Stewart Haas, de novo, né? Ele de novo consegue isso. Mas é engraçado como a gente tem tá tendo nesse ano meio que uma linearidade de performance, no sentido de o Harvick que vem, né, liderando a Stewart Haas, vem liderando voltas, vem conseguindo bons resultados, mas aí no final da corrida é sempre o Kurt Busch que termina como melhor piloto desse grupo, né, digamos assim. O Brad Keselowski, mas é uma coisa de regularidade, né? Precisar ganhar ponto. Ele chegou a brigar lá em cima muito, muito bem. Ele liderou até 49 voltas. Teve até um incidente dele, acho que com Austin Dillon, que danificou a parte dianteira do carro. Mas ele fez uma corrida muito legal, como eu falei, liderando quase 50 voltas. Bom, Joe, o Kurt Busch, né, mais um grande resultado dele, terminou dentro do top 5. Eu vou até pesquisar aqui, né, o Kurt Busch e o Kevin Harvick. Eu volto a falar dos dois aí, quem tem melhores resultados esse ano aí. Enfim, o Keselowski foi o sexto colocado, o Rennie, o sétimo, o Ryan Blaney. Parabéns ao Ryan Blaney, pessoal, andando muito. O Ryan Blaney tá andando demais. Tá fazendo esse carro 21 andar, coisa que o Trevor Bayne não fazia. E o Matt Truex Jr., que merece todo destaque, né? Ele acabou se envolvendo no Big One. Ele que estava atrás do Jimmy Johnson acabou acabando. A frente do carro dele acabou. Ele foi para os pits, fizeram um retrabalho. Ele conseguiu não perder nenhuma volta, né? O Matt Truex Jr. E conseguiu aí se recuperar. Relargou na 18ª posição, faltando poucas voltas aí para terminar a corrida. Então conseguiu se recuperar ainda o nosso amigo Matt Truex Jr. terminou a corrida na nona posição. E fechando aqui o Trevor Bayne, né? Trevor Bayne, acabei de meter o pau nele. Foi com o carro da Roush, que é pior ainda que o carro que é do Audi Brothers. Foi o décimo colocado. Parabéns ao Trevor Bayne aí. Segundo top 10 dele esse ano, meu amigo Diogo. Mais um, né? Ele vem meio que brigando, digamos assim, com. Brigando de forma boa, positiva, digamos assim, com o Stenhouse Jr. para ver quem é que vai liderar, né, essa Roush, essa renascença da Roush, visando que o Greg Biffle já não parece apresentar lá tudo isso. Apesar do Greg Biffle até ter pintado ali no top 5 durante essa corrida, mas foi, eu imagino que tenha sido até algo mais casual, na verdade, porque foi algo bem rápido, né? Fora do top 10, a gente tem o Paul Menard. Eu confesso que eu até me surpreendi quando eu vi ele na P11, o resultado no final da corrida, porque eu não vi ele aparecendo tudo assim. E olha quem tá na P12, Clint Boyer. Sim, gente, o Clint Boyer ainda corre, ainda tá na sprint, cara. Sumido, mas tá. O Clint Boyer tá fazendo aí um trabalho, digamos que de ouro aí, né? Nesse carro número 15 aí, que não é dos melhores carros. E também são as últimas corridas que ele vem fazendo um bom resultado aí, porque o Clint Boyer começou um ano uma draga mesmo, começou Ele muito começou o ano mal, miserável, né? cara. Ele começou o ano, nossa Começou assim, senhora. ó, na sola mesmo. As coisas começaram a dar pra ele foi em Bristol, que ele foi oitavo, né? Depois daquele acidente ali nas últimas voltas ali, acabou sobrando ele na oitava posição. Foi destaque também em Talladega também, que teve um monte de acidente também, e acabou sobrando. O Kansas foi 19º e agora 12º aí. Digamos que assim, Diogo, em corridas normais, se é que eu posso falar isso, se é que existe essa expressão, né? Em corridas normais, ele conquistou o seu melhor resultado no ano. Podemos dizer que sim, porque a Brisa teve aquela coisa doida, né? Não teve muito para onde correr, digamos assim, né? A gente viu um de Benedetto terminando sólido no top 10. Daí, não querendo tirar méritos do Benedetto ou da BK Racing, mas pela condição deles, daí você já vê o quão doido foi aquela corrida, né? Principalmente o final dela. Realmente foi muito louca aquela corrida lá. Diogo, meu computador agora tá travando, né? Não consigo ver nada aqui. Mas enfim, Diogo, como você viu aí, né? A parte, vamos dizer, é metade para frente da corrida, final da corrida aí, que foi muito interessante, né, Diogo? Não, sem dúvidas, porque além de ser onde acontecem essas brigas principais, que a gente até esbarrou aí do próprio Kyle Larson chegando no Kansas, o Chase Elliott aparecendo bem também. A gente viu também os acidentes, né? Inclusive um Big One em Dover, cara. Isso foi o que eu não acreditei. Big One! E aí o comentarista, não percebi se foi o Gordon ou o Walter, ele falou assim, mas Big One? Como assim? Dover, né? Pois é, mas teve sim. Acho que tiveram mais de 15 carros, se não me engano, envolvidos. Eu até listei, eu anotei pelo menos uns 12 aqui. Mas foi bem interessante. O parte final da corrida foi o que deu o toque, digamos assim, certeiro, né, na corrida, que já vinha sendo boa. Teve um início morno, depois veio melhorando, melhorando, melhorando, e o final deu aquele toque perfeito para encerrar uma belíssima etapa em Dover. No total foram 22 carros envolvidos, senhor. Foi muita gente, muito carro envolvido aí, né? A gente vai falar um pouquinho dessa bandeira amarela, lá na parte da bandeira amarela, né? Desse Big One aí. Mas claro que o Big One foi pra, tipo, não foi a cereja do bolo, né? Mas foi aquele chocolate a mais do lado do bolo ali, né? Aquelas casconas de chocolate lá pra decorar o bolo lá a mais ali. Pra dar um toque especial aí, esse Big One aí. Queremos falar sobre ele daqui a pouco, né, Diogo? O outro destaque também que eu quero dar aqui, né, na corrida como um todo aí, eu já falei já que foi um pouquinho como foi. O Matt Schupp Jr., ele fez uma bela corrida, né? Eu até brinquei, tem que benzer ele. Ele liderou 47 voltas, ele liderou numa parte muito importante, foi até uma parte que o Larson, logo quando o Larson começou a crescer, digamos assim, na corrida, o Schupp Jr. toma a liderança dele e lidera uma sequência de voltas Enfim, o Lasso volta, depois o Kenseth passa também. E fazem, conseguem terminar melhor que ele terminou apenas na P9, o que, na minha opinião, realmente não reflete tudo que ele conseguiu nessa corrida. Principalmente se você considerar que, por exemplo, o Denny Hamlin terminou na P7, um cara que não figurou o tempo inteiro dentro do top 10, mas merecia algo melhor. Mas é mais uma boa corrida do Truck Turing, mais uma corrida que ele mostra potencial, mais uma corrida que essa Frontier Row mostra que é um carro, uma equipe de só um carro, mas é uma equipe que tem muita gente boa e tem um belo de um potencial. Realmente merece destaque o Matt Truex Jr., fez uma boa corrida. Eu vejo o Mark Truex Jr. aí tipo um Kevin Harvick, né, esse ano, porque ele consegue desenrolar muito bem na corrida, conforme ele vai passando a corrida e vai melhorando um pouco mais a corrida. E se não tivesse acontecido nada desses problemas aí, ele começou com um problema de pit, né, acabou tendo um atraso nos pits, que nem foi tanto atraso assim dele, assim, né, foi até por escolha aí. O Kenseth e o Jimmy Johnson, né, escolheram, optaram por dois pneus e eles saíram na frente. Tanto é que o Matt Truex Jr. relargou, né, ele relargou atrás do Jimmy Johnson, né? Então, tipo assim, ele foi o segundo piloto, ele só... Vamos colocar aí, né, ele, dentro da teoria aí, ele perdeu a posição apenas para um piloto, né, que trocou quatro pneus, ele relargou em quarto, atrás do Jimmy Johnson. Então, assim, e se não tivesse acontecido o Kobe Gwant, não tivesse acontecido tudo, eu apostaria que o Matt Truex Jr. recuperaria essa primeira posição, ele iria sim recuperar e iria sim vencer essa corrida aí, o Matt Truex Jr. Mas tudo aconteceu diferente, tudo virou uma meleca lá, uma salada lá com esse Big One aí, né, muitos carros envolvidos, e acabou mudando um pouco o destino da corrida aí. Ô Diogo, você comentou, né, mas só queria ressaltar também, né, do Keselowski, que teve um probleminha lá com o Austin Dillon, acabou pegando a traseira dele lá. O Austin Dillon também que teve um final de semana para esquecer, né, o Diogo? Não, sem dúvidas, porque ele já não vinha tão bem assim, aí ele vinha brigando para ficar dentro do top 20. Aí ele tem o problema, eu acho que provavelmente quebrou algo na roda dianteira direita dele. Não necessariamente, pelo menos eu não fiquei com a impressão que foi pneu flat. Parece ter sido algo mais de suspensão mesmo, que ele simplesmente entra reto, né? O carro não vira, ele só vai reto e bang, direto no muro. E aí vai pra garagem, né, mais ou menos na volta 184, por aí assim, e ele retorna lá pra 261. Então ele passou um bom tempo lá na garagem, e ele retorna com o carro todo remendado, e aí poucas voltas depois dá a impressão que ele dá uma raspada no muro, ele perde velocidade, e o Keselowski, que naquela altura, se não me engano, era o segundo colocado da corrida, ele vem rápido, vem de pé cheio, não consegue tirar a tempo da traseira do Austin Dillon, e bate, aí, enfim, cara, foi uma semana horrível para ele, tem muito que tirar de Dover, né? Bom, seguindo aqui, o Clint Bauer, né, foi, como nós já falamos aqui, foi o 12º colocado. Danica Patrick, 13ª posição, Danica Patrick aí. Eu vou até pesquisar aqui, mas enquanto isso eu falo do Rick Senhaus Jr., o 14º. E 15º, o Kevin Harvick aí. 16º, o Ryan Newman. 17º, parabéns ao David Reagan pelo seu bom resultado aí. O Chris Busch, atual campeão da Xfinity Series, como nós falamos bastante dele, que foi o 18º. O Castle foi o 19º. E o Mac McDowell foi o 20º colocado. Danica Patrick, meu amigo Diogo, 13ª posição, melhor resultado dela esse ano. Não, o melhor resultado da Danica Patrick, né? P13, inclusive está terminando na frente do Stenhouse Jr., né, que foi a P14. Mas a corrida boa dela, ela não apareceu tanto assim, né, não teve tanto destaque. É difícil a Danica Patrick não aparecer, né, mas tendo assim, em termos específicos, ela não, nem apareceu tanto assim. Mas enfim, teve resultado e merece os créditos por isso. Boa parte dessa boa colocação dela, eu diria, né, essa P13, veio, digamos assim, de resquícios do Big One, né? Muita gente teve problema ali, você tem pelo menos, sei lá, uns 4, 5 carros parando depois daquilo ali, outros vários bem danificados. Se não me engano, a Danica Patrick até chega a se envolver também, batem nela, mas é com uma coisa mais leve, ela consegue recuperar fácil. Teve toda a situação, mas enfim, o que importa é que no final das contas ela é P13, é um resultado acima da média dela, então ela merece todos os créditos por isso, sem dúvidas. Deveria fazer mais com esse carro, claro, mas enfim, isso é uma discussão, digamos assim, mais longa, né, sobre o que esse carro 10 poderia fazer na mão dos pilotos. Mas falando especificamente dessa ocasião, a Danica Patrick fez sim um bom trabalho, aproveitou, a chance foi dada, né, para ela. E, bom, ela soube aproveitar, soube capitalizar em cima e merece crédito por isso. Bom, isso aí, né, John? Daqui para baixo, pessoal, só ver a posição, mais ou menos a posição aqui, ó. Do 25º para baixo, 24º aqui, ó. É o pessoal aí que teve problemas e acabou se envolvendo no Big One. Então, não vou aprofundar aqui quem se envolveu no Big One, né? Quem foi que teve problemas aí. Porque eu, não agora, mas eu vou falar daqui a pouco. A gente vai falar sobre eles aí. Vamos às bandeiras amarelas, né, Diogo? Vamos lá agora. Não sei se você tem mais algum destaque da corrida, Diogo. Não é isso, são os principais, né? Acabou que o Big One, ele deu uma bagunçada, né? Bem legal, digamos assim, com tudo. A gente teve até um Chris Buescher no top 20, mas enfim, nada de muito, chama muita atenção, não. Mas vamos para os destaques das bandeiras amarelas. Exato, vamos lá. Corrida teve duração de 30, perdão, de 3 horas e 39 minutos, né? Corrida, mas com certeza foi muito mais que isso, né? Isso aí é só o tempo de corrida mesmo. Bandeiras amarelas foram 12 e tivemos 19 trocas de liderança. A margem de vitória, né, do Kenseth para o Larson foi de 0,1, pessoal. Muito apertado mesmo. O Kyle Larson lutou demais pela sua vitória aí, mas infelizmente acabou não acontecendo. Vamos às bandeiras amarelas aqui, né? Na volta 42 de competição, né, devido à chuva aí que aconteceu no final de semana, então ele teve o Competition Flag na volta 42. Na volta 120, o Matt DiBenedetto acabou tendo problemas aí, batendo no muro. Depois na volta 144 foi a vez do Egan Smith, também teve problemas. Na volta 174 foi o detrito, né, acabou aparecendo aí, o do Ghost Debris apareceu aí. Na volta número 185 foi aquele incidente, né? Foi não um acidente, foi um incidente ali com o carro número 3 do Austin Dillon. O Austin Dillon também tomou o dia todo ferrado, né? Cheio de problema o Austin Dillon. E na volta número 214 foi um incidente com o carro 55 do Reed Sorensen, né? O Reed Sorensen que acabou sofrendo um acidente bem estranho aí. E o Kevin Harvick e o Jimmy Johnson acabou também se envolvendo nesse incidente aí, né? Depois, na volta número 227, foi o Michael Annett, né, acabou se envolvendo aí com o Dan McMurray na volta 227. E depois, na volta 290, detritos, e na volta 300 também detritos, né? Aí daqui para frente começa a ficar interessante. Na volta 344, pessoal, o carro número 34, né, o Chris Busch acabou rodando. Não foi só o Chris Buescher, alguns outros carros também rodaram, mas o Chris Buescher foi o que chamou a bandeira amarela. Até o líder da prova também, né, o Martin Truex Jr., que era o líder no momento, teve problemas. Por que tudo isso, né, meu amigo Diogo? O Tony Stewart estourou o motor dele, só que o Tony Stewart, ele achou que por direito ele deveria ter continuado na pista e deveria ter levado o carro até a garagem, né? Só que ele esqueceu que ele fez uma meleca na pista. Assim que o motor estourou, ele deveria já ter descido e parado o carro, Não, mas senhor. não. Ele quis continuar e fez uma lambança na pista. A pista ficou toda melecada. Ele fez a própria cagada. Ele cagou a pista inteira. Demorou muito para limpar aquilo tudo. Foram Isso que. 11 voltas, 11 Cara, longas nossa. voltas. E não só a pista, mas os pits também, porque ele foi, fez todo o caminho do pit, aí entrou no pit dele, aí do pit dele ele saiu, caminhou até o final, para daí entrar na garagem. Ele sujou, ele conseguiu sujar a pista, os pits e a garagem. Ele se superou nesse ponto, não, foi extremo. Eu não sei, honestamente, nem vi se teve alguma puniçãozinha para ele, mas eu não me surpreenderia se tivesse, não, porque é claro, né? É assim, fechado nesse tipo de situação, né, que a gente, por exemplo, sempre vê o Curti fala, como quando vê o óleo, né, ou qualquer coisa que seja, escapando do carro, a gente sempre vê o Curti gritando logo, né, para, o piloto já fica sente que tem alguma coisa soltando ali que para, se É, desmilita. encosta, né? Isso, ele sujou toda a pista, demorou muito para limpar aquilo tudo. E aí depois limpou, eu digo, tirou, né, a parte de uma assim, escorregadia. Mas fica aquele, eu honestamente nem sei qual é o material específico, mas é um material sólido que eles usam como se fosse tipo uma espécie de poeira, de areia, melhor dizendo. É mais ou menos areia com cal. É, e isso ficou muito na pista, e aí os pilotos começaram a andar em cima disso e sujou os carros pra caramba. Olha, foi uma lambança enorme. Eu até, por brincadeira, né? Uma brincadeira mesmo, né? Eu postei a foto de um carro de rally, né? Levantando poeira. Eram os carros da NASCAR no Backstreet lá. Porque assim, ó, e o Tony Stewart, né? Que foi mais engraçado. Que o Tony Stewart, em vez de tipo, descer, né, na linha ali, ficar perto da linha aí, ou aí na área de rolagem e ir pro box, não. Ele foi no meio da pista, bem no meio. Porque todo mundo tem que ficar com o óleo dele aí. Foi bem no meio da pista. Fez uma lambreca na pista. Não podia fazer isso. Não deveria ter feito isso o Tony Stewart, né? Mas, como a gente sempre fala aí, né? Tem um pessoal aí, os torcedor dele que gosta dele aí, falou que não viu nada demais. Mas, enfim, para mim deveria sim ter parado o carro imediatamente. Quando começou, o máximo que deveria ter ficado ali é alguns 50 metros aí, que são, é o tempo da desaceleração que você acaba, o carro acaba sofrendo, e já descer, para de rolagem ali, e ali parar e esperar, né, Diogo? Não ter feito o que fez. Porque até os pits não foi aberto, o pit demorou para ser aberto, tem o pit road, porque também tava uma meleca geral aí, até fiscal da NASCAR eu vi ajudando o pessoal limpar a área do pit ali. Foi uma meleca, uma lambança, o nosso amigo Tony Stewart. Então vamos agora falar do Big One, né, Diogo Gomes? É tipo, Big One em Dover? Sim, teve um acidente aí, né? Ou podemos chamar de Big Wreck, né? Como foi o pessoal muito se falou no Twitter, né? Tivemos um acidente de grande proporção, foi envolvidos 22 carros, né? Foi passar o número para vocês aqui, ó. Vou falar os números, tá, pessoal? O número 1, número 4, número 6, número 11, né? O 13, o 15, o 16, o 17, o 18, 22, 27, 31, 42, 47, 48, 78, 85 e 85. Tá, parece que estou falando o número da Telecena, né? Vou ficar lá passando aqueles números na Telecena lá. Parecia Telecena, mas não. Foram os carros envolvidos lá no Big One em Dover, meus amigos. E foi uma bagunça geral. Por que aconteceu o Big One? Simples. Jimmy Johnson não conseguiu engatar a terceira marcha, teve problemas de câmbio, né? E isso aí, na relargada, pensa bem. Relargada, faltando 44 voltas para acabar a corrida. Tudo novo, pneu novo, combustível que vai dar até o final. Então, tipo assim, é a hora de conquistar o track position, né? Para assim poder atacar no final da corrida. Então, assim, o momento era aquele e o pessoal veio babando e o Jimmy Johnson travou a linha de fora, né? Que não conseguiu, teve problemas de câmbio. E o primeiro a empurrar ele já foi o Matt Truex Jr., que já foi empurrado pelo Kevin Harvick e virou aquela bagunça lá, vários carros envolvidos, né? Muito ferro retorcido aí. E tivemos, enfim, a bandeira vermelha. Sim, e a gente não pode esquecer que o Johnson, ele era líder da linha de fora, né? Ele relargava na P2. Então, não é só que fez todas essas condições que você citou, mas ele era líder da fila. Então, quando ele bateu, ou melhor, quando ele não conseguiu engatar a terceira, aí o Church Jr. que vinha atrás ficou lento, aí o Kane que vinha atrás, o Kane não, perdão, o Harvick que vinha atrás do Church Jr. também ficou lento, e aí foi enchendo, enchendo, enchendo, enchendo, enchendo, até que alguém não conseguiu frear a tempo, bateu e aí saiu fazendo o efeito cascata. Até começou lá na frente, na verdade, com o Church Jr., ele não consegue frear tanto, né, e aí ele acaba, assim, empurrando o Johnson. E aí o Johnson perde o carro, bate no muro e volta e começa aquela bagunça toda, voando o carro para tudo quanto é lado. Eu achei engraçado o Johnson, ou perdão, o Junior, o Dale Earnhardt Jr., porque ele freia e ele, digamos assim, escapando das pombas, digamos assim, sabe? Ele vem meio que escorregando, passando por todo mundo. E aí, no final, quando ele já tá pra conseguir passar pelo Big One, no meio do Big One, aí vem alguém acerta a traseira dele, ele ficou muito brabo, então ele ficou bastante com a gente, teve até que abandonar a corrida ali mesmo. Ele já levou o carro pra garagem e parou ali mesmo. Mas é engraçado porque pode acontecer a qualquer momento, né? Entrou problema de câmbio, né? Mas dessa vez tive implicações enormes, até pela pessoa, pista muito apertadinha e tá nessas condições, todo mundo meio que no sangue nos olhos, sabe, piscando. Mas foi algo que mexeu demais com a corrida, assim, Douglas, foi algo atípico, me deixou bem animado, pra ser bem honesto. Eu revi o replay desse Big One, nossa, nem sei quantas vezes. E só para dois momentos interessantes aí do Big One, né? Do, perdão, do Dale Earnhardt Jr., né? Durante o Big One aí, foi o primeiro foi o spotter, né? O spotter dele ficou doido. O spotter dele falava para ele assim, Sobe, get sobe, down, get down, get sobe, sobe, sobe, sobe, down. desce, desce, desce, desce, desce, sobe, sobe, sobe. É. Ele falou sobe e desce, tipo, uns 3 vezes seguidas. Sobe, sobe, sobe, desce, desce, desce. Não tinha o que fazer ali. Aí ele ficou louco, né? Ficou louco e falava gelou, gelou, gelou. E foi, foi, foi. E pá! Bateu. Aí ele ficou mudo, o Sporting ficou mudo. Aí o Dale Earnhardt Jr. ficou muito bravo, pegou a direção dele, tirou a direção e jogou, mandou longe a direção, né? Então, assim, foi interessante aí, né? O Sporting do Dale Earnhardt Jr. aí. E o Dale Earnhardt Jr. ficando muito bravo, ficou bravo mesmo, né? O Dale Earnhardt Jr. Com razão, né? Mas enfim, ele acabou sendo prejudicado aí, acabou não tendo muito o que fazer, o Dale Earnhardt Jr. Tanto é que o carro ficou indirigível, não dava para voltar o carro para corrida, não dava nem para tentar arrumar, dar uma garibada, né, Diogo, para tentar voltar a correr. Durante o Big One também teve dois destaques bem interessantes, que foi o Chase Elliott, né? O Chase Elliott que saiu ali de fininho, né? Saiu de fininho ali. Ele relargou na quarta fila, se eu não me engano. E veio de fininho ali, passando por todo mundo e foi embora. E conquistou ali um bom resultado depois, né? Que foi terceira posição para ele. E também, né? Outro cara também que saiu de fininho de todos os problemas e saiu muito bem foi o Chris Buescher, né? O Chris Buescher também que veio lá do fundo lá, passou bem colado no muro ali também, foi escapando de todos. E de todo o incidente que aconteceu aí, né, Diogo? Bom, o Big One aconteceu aí de grandes proporções aí, né? O Big One levou muita gente embora, mudou muito a corrida, né? Mas com certeza veio para dar um ar da graça, para dar um sal na corrida aí, esse Big One aí. Um sal, um tempero a mais, né, Diogo? Não, sem dúvidas, deu uma bela mudada nos rumos da corrida. É de se destacar, não pode esquecer que antes do Big One a corrida já vinha sendo muito boa. Não se pode colocar crédito só de qualidade em cima disso. A corrida já vinha sendo muito boa. Mas aí quando você tem um Big One desse, que você tira Johnson, tira Truex Jr., tira Earnhardt Jr., assim, sabe, uma porrada só, digamos assim, aí faz muita diferença. Aí deixa mais bagunçado ainda, deixa mais animado ainda, sem dúvidas. E aí você ainda. Terminei isso com o Larson absurdo brigando para cima do Kenseth. Então a corrida como um todo foi muito boa, mas sem dúvidas o Big One sempre tem, digamos assim, muita importância, né? Qualquer lugar, qualquer corrida que ele entre, mas essa aí especificamente ele teve uma importância absurda. Falar que o Big One também foi o divisor demais, foi o ar da graça. A corrida não foi, não. A corrida foi boa do começo ao fim, né? A corrida já começou frenética e terminou frenética mais ainda. Mas ainda não acabou os acidentes, né, Diogo? Tivemos mais um aí, que foi um incidente aí que deu muito que falar. Muitos se falaram que foi acidente de corrida, não foi? Dava para evitar, não dava para evitar. Que foi na volta número 361, o toque entre Kyle Larson, né, depois da relargada aí, Kyle Larson e Cal Edwards, né? O Cal Edwards saiu meio loose da curva 2 e o Kyle Larson simplesmente não tirou o pé do acelerador e mandou o Cal Edwards para o muro. Sim, eu estava esperando ele chegar nessa parte para citar o Cal Edwards, porque foi um cara que ele fez a corrida inteira dentro do top 5, brigando bem, muitas vezes até dentro do top 3. E acabou a corrida dele, enfim, encerrou dessa maneira, né? Foi até meio enfim, da sensação que eu esperava mais. Mas, primeiro, foi uma batida muito forte. Ele bateu no muro interno, bateu muito forte. Eu realmente não sei até quanto ali vai de culpa do Larson, né? Claro, ele só rodou porque o Larson bateu na traseira do carro dele, mas para o Larson bater na traseira do carro dele daquela maneira, eu tenho a impressão que ele estava muito lento e tinha acabado. Isso foi logo depois de uma relargada, só situando para quem não viu. Então eu tenho a impressão que ele deve ter saído da curva muito lento. Enfim, eu não coloco a curva só em cima do Larson. Eu acho que pode ser que o Edwards não tenha saído da curva tão bem ali, estava um pouco mais lento, e aí, sabe, juntou uma coisa com a outra e deu naquilo. Acabou que o Larson tocou no traseiro do carro dele e ele perdeu totalmente, nem tinha como segurar, nem tinha como salvar mesmo. E bateu no muro interno, bateu forte pra caramba, a frente do carro ficou totalmente destruída. Jogo, seja curto ou grosso, sim ou não, é o Larson culpado, daria para evitar? Cara, acho que daria para evitar se ele freasse mais, mas aí que tá, eu não consigo julgar se ele teve tempo suficiente para frear. Eu não acho que tenha sido algo proposital, né? Eu vi muita gente falando isso, eu particularmente não acho que tenha sido algo proposital. Eu não acho que tenha sido. Agora, dava para evitar? Dava. Se ele freasse mais e não tocasse de forma tão incisiva no carro do Edwards, dava para evitar. Poderia até tocar, mas não de forma tão forte, digamos assim. Mas, honestamente, eu acho que foi acidente de corrida. Eu acho que foi a coisa que mais pode acontecer. Eu não vi tanta maldade assim, não. Se acontecesse essa maldade, né? Se o Larson tivesse tirado de propósito, eu não me surpreenderia. Mas eu acho que não chegou a ser o caso, não. Bom, o acidente dá para ser evitado, né? Foi quando o Kyle Larson viu o Cal Edwards do lado dele já rodando. Então, o que o Kyle Larson deveria ter feito? Ter só segurado um pouco, né? Ter deixado o Cal Edwards se ferrar sozinho, vamos dizer assim, vamos dizer abertamente em português aí. Mas o Kyle Larson acabou continuando acelerando aí, acabou levando um toque, né? O Kyle Larson aí acabou tocando no Cal Edwards, e o carro número 19 levou o toque e acabou rodando aí. Foi uma porrada muito forte mesmo, né? Porrada pra valer aí. Eu li a entrevista dos dois, né? Eu vi a entrevista do Carl Larson e li a entrevista do Carl Edwards, né? Então, assim, um defende um outro ponto, cada um defende o seu ponto, né? Mas o Carl Edwards fala que, depois de rever aí, que foi um acidente de corrida mesmo, que talvez, se eu tivesse na mesma posição, teria acontecido a mesma coisa, né? Devido também, claro, que o carro tá na tua frente. Você tá lá acelerando lá. Você também não vai ficar brecando qualquer coisa numa corrida, né? Afinal, você tá numa corrida. Então, você vê o carro meio luz ali, o carro vem pro teu lado, você também fala, ah, vou brecar. Então, você vai ficar brecando muitas vezes aí e perde a essência da corrida como um todo mesmo. Bom, Diogo, então eu só queria saber se você tem mais algum destaque da corrida aí, para a gente poder passar aqui já para o campeonato. Não, é isso, deu para a gente passar legal, né? Por ter tido esse Big One, acaba que as posições mais lá de baixo não fazem muito, não, acaba não fazendo muito sentido que a gente revise uma por uma, mas deu para a gente passar bem. Vamos para o campeonato. Campeonato que a cada semana que passa tá fervendo, né? Tá cada vez melhor aí. E já de pronto já vou jogar você na fogueira aí, ô Diogo. Os quatro carros da Joe Gibbs estão classificados. E agora? E agora esperar o quinto se classificar. Não, tô brincando. O carro do Chuck Jr. não é um Chuck Gibbs parte 5, digamos assim, mas eles estão em parceria, né? Então, sem dúvidas, eu acho que o Chuck Jr. também pega essa ponta aí. Eu acho que, cara, os quatro carros da Gibbs já estarem classificados, eu não vejo surpresa, né? Era o que a gente já esperava. Na verdade, nossa surpresa estava em o Kinsett ainda não estar classificado, né? E, bom, ele se garantiu agora, então já não tem muito para onde correr. Ô, Diogo, me corrija uma coisa. Eu falei Raul ou eu falei Joe Gibbs? Falou de Gibbs mesmo. Ah, então eu tô viajando aqui. Que eu tô lendo o Raul aqui. Eu falei, será que eu falei certo ou não? Então, beleza. Segue o barco. Aí, interessantíssimo aí, né? Os quatro carros classificados aí da Joe Gibbs, né? É assim, não tem o que falar, né? Vamos combinar, né, Diogo? Não tem o que falar, não tem o que achar problema, achar defeito, não tem o que dizer aí como está andando aí a Joe Gibbs, como ela está conseguindo ter um fluxo muito forte de corrida. Eu falo fluxo porque não é só um carro que anda bem, é todos os carros que estão andando bem. Todos os carros têm um momento na corrida que todos os carros estão dentro do top 10. E já aconteceu como aconteceu em Atlanta, né? Temos quatro carros dentro do top 5. Então, assim, não tenho o que dizer realmente. Perdão, os três, né? É, os quatro. Não tenho o que dizer aí da Joe Gibbs, no como ela vem evoluindo, como a Joe Gibbs está melhor, melhor e melhor. Né, Joe? Não, sem dúvidas. E tudo indica que é assim até o final do ano, tá? Tudo indica que esse domínio aí vai continuar e a gente vai ver esses carros, esses quatro carros da Gibbs brigando lá no Chase. Já estão garantindo no Chase, né? Eu digo, brigando lá nas últimas rodadas, nos últimos rounds do Chase. Vai ser interessante demais de ver. Eu gosto de ver porque eu vejo assim. Para eles terem chegado a esse ponto, é porque fizeram um belo de um trabalho. Para se dominar na NASCAR dessa maneira, porque, cara, você realmente fez um super de um trabalho. E eles fizeram esse trabalho, continuam fazendo, e como eu falei, tudo indica, vão estar nesse ritmo, né, nesse nível até o final do ano. Então impressiona demais o trabalho deles. Tem que aplaudir de pé mesmo. Desculpa, eu tava até tomando água aqui. Porque para falar da Joe Gibbs tem que estar bem preparado mesmo para falar, né? Minha garganta já tá até doendo já. A Gibbs, pessoal, nós até comentamos, né, Diogo, no, na edição número 106 ou a 105, se não me engano, né, trouxemos números, né? A gente trouxe números para comprovar aí realmente aí que a Joe Gibbs venceu já metade das corridas desde quando entrou o novo pacote aerodinâmico que foi em Kansas do ano passado, né, Diogo? Então, assim, não tenho o que falar, né, pessoal, da Joe Gibbs aí, né? Joe Gibbs agora soma sete vitórias, né, Joe Gibbs aí no total, na soma dos quatro carros dela aí. Então, são sete vitórias em 12 corridas. Diogo, não tem nem o que comentar, não tem nem o que falar. É só realmente ver a evolução da Joe Gibbs aí. Vamos lá. Líder do campeonato, vou falar do Chase Points, tá, pessoal? Não vou falar aí do campeonato de pontos corridos, vou falar do Chase Points aí, ou Chase Standings, como você preferir. Cada um fala do ponto aí. Não vou falar da tabela do Chase, que é mais bonito falar assim. Mais fácil. Kyle Busch, três vitórias, é o líder. Kyle Edwards e o Jimmy Johnson. E o Keselowski tem duas vitórias, né? O Kevin Harvick, o Kenseth e o Hayden tem uma vitória cada um. Esses são os sete primeiros colocados aí. Kurt Busch, Chase Elliott, Joey Logano. Chase Elliott já está mais classificado para mim. Mark Truex Jr., Austin Dillon, Denham Hill Jr., Jim McMurray, Ryan Blaney e Casey Kane. Né? Esses aí são os 16 primeiros. O Chase começasse hoje, esses caras estariam classificados aí. Diogo. Chamar atenção a maneira sólida e segura, né? Como o Chase está se colocando ali atrás apenas dos pilotos que já ganharam corridas e do Kurt Busch, né? O Kurt Busch, digamos assim, lidera o grupo dos que não venceram nenhuma corrida ainda, o Chase logo depois. Austin Dillon, apesar dessa péssima corrida, aí também muito bem. O Dale Earnhardt Jr. teve até alguns top 2 aí no ano, mas nem vi tanto, ele assim até me impressiona um pouco, ele tá numa posição boa. E o Almondinger, né? Ele não tá nesse grupo, ele não tá nesse Chase Green, mas ele também já tá ali na porta, um cara que passou esse tempo inteiro ali dentro, e agora a gente tem entrado do Casey Kane, mas eu acho que o Almondinger, ele tem se destacado sempre, o tempo inteiro, porque é um cara com o equipamento que ele tem. Tá brigando para entrar no Chase Green é um negócio inacreditável, né? E como a gente sempre puxa atenção pros rookies, né? O Ryan Blaney continua lá, continua firme e forte. Foi mais um top 10, mais uma belíssima corrida da parte dele. Eu falo para você: se esse Chase Green fechasse do jeito que tá hoje, assim, se a gente já estivesse na última etapa para fechar o Chase, eu estaria bem satisfeito, cara, porque Pelo que a gente vê aqui, quantidade de vitórias, os pilotos que estão passando por não ter vitória. Você tem o Joey Logano nesse meio, o Truex Jr. É um grid muito bonito. Eu só digo assim, se eu fosse, sei lá, o Brian Francis, né? Se fosse o Deus da Nascar, eu tiraria ali eu trocaria as ganassas, eu tiraria o McMurray e colocaria o Lawson, eu acho que merece mais, mas. Enfim, o McMurray tem sido mais constante. Até agora é um Chase Grid muito legal e eu acho que vai continuar. Acho que essa base que a gente tem agora, ela vai se manter bem, bem, digamos assim, parecida de agora até o final do campeonato. Eu não creio em grandes, mudanças, não. É isso aí mesmo, né? O Diogo, só para falar um pouquinho aqui de quem tá fora, né? Que é o Eddie Almendinger, ele tá fora, pessoal, mas ele tá apenas 3 pontos, né, da zona de corte e tá 3 pontos atrás do Casey Kane, né? O Ryan Newman também tá ali na trave ali, 8 pontos atrás. O Trevor Bayne vem 11 pontos atrás e o Rickson Jr. vem 13 pontos atrás. Então, assim. Principalmente o Eddie Almendinger e o Trevor Bayne. Perdão, o Trevor Bayne tá um pouco mais, né? O Eddie Almendinger e o Ryan Newman, né? Eles estão muito próximos ali mesmo aí. Qualquer vacilo de quem tá acima aí, né? Por exemplo, do Ryan Blaney ou do próprio Casey Kane aí. Se bem que essa tabela aqui tá desatualizada, acho que o Casey Kane já deve estar até fora dessa tabela aqui. Então, assim, já vale pontos importantes. E já entra dentro do Chase aí, fica tranquilo aí, né, Diogo? Sim. Na tabela atualizada, eu não sei onde fica o Kane, mas eu sei que o Almendinga sobe, melhor dizendo. Ele entra no 16, por causa dessa punição, digamos assim, ao Kane. Isso mesmo. Ô, Diogo, mais alguma coisa, Diogo? Então, né, e é isso, deu pra gente passar legal, é belíssima corrida. Eu acho que. Eu lembro que no último programa a gente falou que a corrida da Truck seria a melhor. E eu confesso para você que eu fiquei bem em dúvida de qual dela, qual da Truck, entre a Truck e a Sprint, qual delas foi a melhor, mas as duas foram belas corridas, sem dúvidas. É interessante, né, qual foi melhor aí, porque é difícil, né, Diogo, achar um ponto aí para falar, não, essa corrida foi melhor, essa foi melhor, porque realmente foi um final de semana impressionante em Dover, um final de semana que merece todo o destaque e um final de semana merece assistir de novo. Quem não assistiu, por favor, assista que vale a pena. Bom, Diogo, vamos então, né, vamos pegar o nosso macacão, a nossa direção, o nosso capacete. E vamos agora para o quarto e último bloco, né? Vamos.